falta. Mas eu raramente ponho esses assuntos na pauta. Falar eu te amo pra ela, pra mim é uma meta. Mas antes de abrir a boca, o olhar já cagueta. O amor é uma dádiva dada por Deus. Coincidência, o nome dela rimar com o meu. Sou o problema dela, treta pra família dela. Eu era do mundo, hoje ele me disputa com ela. Nunca fui de falar dessas fitas, verdade. Mas não vou confundir romantismo com sinceridade. Sei que o mundo está próximo do fim, mas não fala de amor seria mentir pra mim e pra você. Isso eu não quero, já que você despertou um sentimento tão sincero. Diante das felicidades que cruzam meu dia, se seu nome não tiver junto seria hipocrisia. Sou favelado, boot descolado, naipão de folgado, com os pano largado. Sempre complicado com o mundo revoltado. E mesmo com todos os defeitos, cê me quis do seu lado. Complicado querer você no meu espaço. Sentir a cada rima nesses compassos. Dizer eu te amo é quase um desabafo de um sentimento mudo que é ouvido num abraço. Não é sempre que eu digo, mas eu sinto. Pois os seus olhos me propõem um desafio. E até hoje é difícil acreditar que dois corpos podem ocupar o mesmo lugar. Não é sempre que eu digo, mas eu sinto. Pois os seus olhos me propõem um desafio. E até hoje é difícil acreditar que dois corpos podem ocupar o mesmo lugar. Ela é destaque que ilumina o salão. Talento nato, nascida pra roubar minha atenção. Mas ei, desde quando você tá aqui? Desde quando eu travo toda vez que cê sorri? A cabeça hipnose e o pescoço segue os passos. A harmonia dos seus pés, impecáveis no compasso. Cada detalhe que é só seu, faz toda a diferença em todo sentimento que é só meu. Reparei que cê tá atenta, divide o espaço comigo em qualquer música lenta. Mas uma vez eu me deparo com a fraqueza por olhos claros. Vícios caros, diamantes raros. Sinto que me perseguem, por onde quer que eu vá. Me convidam, por mais que todo o resto negue. Meu copo pede um refil, minhas mãos pedem seu quadril. Por um fio, é, por um fio pra agradar. Um fio de cabelo, rímel na camiseta. Me rendeu uma noite, uma dança, uma letra. Não é sempre que eu digo, mas eu sinto. Pois os seus olhos me propõem um desafio. E até hoje é difícil acreditar que dois copos podem ocupar o mesmo lugar. Não é sempre que eu digo, mas eu sinto. Pois os seus olhos me propõem um desafio. E até hoje é difícil acreditar que dois corpos podem ocupar o mesmo lugar. Aprendi que o amor tem muito a ensinar. Uma dúzia de verbos que eu não sabia conjugar. E que leis foram feitas pra gente contrariar ao fazer dois corpos ocuparem o mesmo lugar. Sei lá, é difícil de pensar que dividir com você é que ia me completar. Ilógico, irracional. Não é à toa que enlouquece tanto intelectual. Entrosamento e tamanha sintonia não foram supostos pela van filosofia. Terrena, pequena, agitada e serena, com beleza que causa inveja aos meus poemas. Eu que sempre tive problemas pra falar de amor ao seu lado, esqueço a revolta. Você sabe, mas se preciso for pra provar, eu vou até a lua ida e volta. Não é sempre que eu digo, mas eu sinto. Pois os seus olhos me propõem um desafio. E até hoje é difícil acreditar que dois